devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira do menino ser bem-vinda, ser louvada. Ai, ai. Os devotos do divino vão abrir sua morada pra bandeira. Esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome. Ai, ai. A bandeira acredita que a semente seja tanta, que essa mesa seja farta, que essa casa seja santa. Seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Ai, ai. Que o perdão seja sagrado, que a fé seja. Magos que seguiram a estrela guia, a bandeira segue em frente, atrás de melhores dias. No estandarte